Os caras falam demais, fico aí botando moda, se achando foda, paz. Eu quero viver, aprender a lição, função, junção, ação. Enquanto bate o coração, tô na fé com meus irmãos, me livro da ilusão através dos meus pés. Sempre lembrando que o chão é um convés, enquanto bate os decibéis, a vida o andamento das marés. Tempo bom não entra queijo e a morena me beija, que eu quero cerveja, diz pra quem é tristeza. O bom é a firmeza, com a aura ilesa, na cidade das presas tem que ter a defesa. Olha os invejosos, sai, sempre está aí na caiba, Babilônia, samurai, banzai, banzai, bomberi, bye bye. Se espalha como fogo de palha, sol toca na falha, o fio da navalha. Se parar tu encalha, proceder se não rala, que o bagulho é na bala. E sempre foi assim, sangue em troca de din, caçadores de mafim, enganadores do bim bim. Suga sua alma até o fim, suga sua alma até o fim. Bobear pra quê? Que é fineza, né? Então vai fazer, mas se zicas é, tira pira até, vai saber como é, respeito e já é, se não toma pé, vai. Os caras tão de milícia fechando nós, e nós vamos dar risada na malícia, soltando a voz. Felizmente eu tenho. Com meu talento posso atuar e ganhar dinheiro. Eu digo não, vai não. Mas se é isso que cê quer fazer, vai não. Fala tanto de humildade, tá difícil. Sai, João. Eu não preciso dos seus milhão. Sabe, irmão, vou em busca de elevação. Eu digo não, vai não. Mas se é isso que cê quer fazer, vai então. Fala tanto de humildade, tá difícil. Sai, João. Eu não preciso dos seus milhão. Sabe, irmão, sou em busca de elevação. Bem demais, eu quero é paz, também quero sossego. Os leva e traz, se confundem no apego. Bens materiais, não valem o emprego. E à beira do cais, fique um pouco mais ligeiro. Tranquilo na vibe que leva, sem regra, na quebra, no centro, na boa. À toa, me esquivo dos trouxa que sempre pesam na ideia que pra se dar bem, é preciso se vender aquilo que te faz refém. Meu bem, pense onde você vai se meter, pra depois não ser tarde e se arrepender. E se tudo nessa vida tem uma consequência, o que resulta em conteúdo é experiência, ciência. E se a essência for mantida, não tem treta, pra quem entende bem assim. Um pingo é letra, universo, verso expandido. Se liga aí, amigo, que tá de castigo. Beat rima transformando explosivo no pensamento com a mente ligada, ligada. Só pra não cair em ideia furada. Vai não, mas se é isso que cê quer fazer, vai então. Fala tanto de humildade, tá difícil. Sai, João. Eu não preciso dos seus milhão. Sabe, irmão, vou em busca de elevação. Vai não, mas se é isso que cê quer fazer, vai então. Fala tanto de humildade, tá difícil. Sai, João. Eu não preciso dos seus milhão. Sabe, irmão, vou em busca de elevação.